seu sentimento, baby, eu errei. Baby, eu sei. Preciso ver você pedir perdão. Eu machuquei demais seu coração. Eu pisei e voltei. Eu voltei só pra pedir que você volte pra mim. Ei, baby, ainda estou afim. Preciso viver. Eu quero viver com você. Saudade, mas fingi estar bem, oh, muito bem. Senti estar perdendo tempo. Escutei meu sentimento, por isso voltei. Eu voltei. Preciso viver. Eu quero viver com você. Não tirei você do pensamento. Não desandei, te esperei. Agora tudo é passado. Hoje tenho ao meu lado o amor de outra alguém. Não dá mais, meu bem. Melhor assim. Sei que é ruim, mas não te esquecerei. Seu sentimento, baby, eu errei. Baby, eu sei. Preciso ver você pedir perdão. Eu machuquei demais seu coração. Eu pisei, e voltei. Eu preciso. Já passou o tempo, agora é só lamento. A vida mudou, ela mudou seu pensamento. Tanto tempo fora, ela desacreditou. Seu sentimento agora é por outro amor. Parceiro, a gente vive só, exclusivamente, pensando só na gente, mas mulher é diferente. Ela se entrega, o amor é verdadeiro. Não é como a gente que vacila o tempo inteiro. Seu mundo é sua vida é você. Ela só quer isso, parceiro, pode crer. Ninguém aguenta tanto tempo, tanta espera. Chega uma hora, tudo acaba, já era. Agora já é tarde, parceiro, fazer o quê? A vida é assim mesmo, é pra você ver. Se ela tá em outra, se é o que ela diz, então, parceiro, deixa ela ser feliz.